última noite vazia, um livro sem imagens, eu penso bobagens. Relógio é tarde, aqui as coisas acontecem rápida demais. Quem deu fuga de Alcatraz aparece nos jornais, procurando a vida e mate, o sentido pro combate. Levantar o cinturão e não medalha de covarde. Antibiótico pra dor, sofrimento é virtude. Quem passou uma vida inteira almejando que eu não pude, que ambição não é pecado. Ter o sangue derramado, o esforço humilhado foi recompensado. Que o dinheiro aqui resolve boa parte dos problemas. Ainda tô vivo acreditando, pois não fui pra cena. Não sou a fome que corrói, a alma que destrói. Também quis ser Marvel, não pude ser herói. Olhar pela janela e entender que a vida é bela. Contrastando com a miséria aqui dessa favela. Busquei, fui um sentido, achei foi um perigo. Me envolvi em tantas fitas que é milagre, hoje tá vivo. Nunca fui afetivo, família era um problema. O exemplo lá na minha casa é um exemplo em decadência. Usei da lábia pra ver se não apaixonava. Também sofri de amor e vi sofrer quem me amava. Os meus defeitos nunca se corromperam. A mania do altruísmo e egoísmo são os mesmos. Se olhar no espelho e enxergar vitória. 20 anos na favela sem esperança de melhora. Tive pistola, Corolla e o Honda Civic. Mas preferi hoje tá vivo com uma vida simples. Comendo lixo pra honrar o alimento. Dou a valor a cada momento porque eu sei que é sofrimento. Voltei no tempo pra ter um dia de alegria. Várias fitas que surgiam, era feliz eu nem sabia. Chegou meu dia e eu também estava sendo documento. Bem vestido, atrás de um emprego. Eu tive medo de me tornar padronizado. Do trabalho pra casa, de casa pro trabalho. Peguei minha armadura, fui apoiado a vida. Cada baque, uma queda eu caí, eu nem sentia. Sem resposta, proposta, o mundo me cobrava. Eu 16 eu carregava o peso de uma tonelada. Tem um passado recado de sangue. Não é vantagem, vira o jogo e seu exemplo é muito mais do que coragem. Não pode parar não, não pode parar não. Isso aqui é uma virtude. Almejando que eu não pude, não pude. Quem sabe as coisas mudem, mudem. Não pode parar não, não pode parar não. Isso aqui é uma virtude. Almejando que eu não pude, não pude. Quem sabe as coisas mudem, mudem. Alegria. Era o que faltava em mim, uma esperança vaga.